em cima da Rainha Silva, que trouxe o dinheiro lavado aí, com a Camargo pra comprar a Amazônia. Essa parte do dossiê aí que eu não queria falar agora, mas vai ter que falar, não colocaram fogo na Amazônia? A Rainha da Suécia trouxe com os voos cegos, com os oficiais generais, coronéis, brigadeiro, almirante, o dinheiro. O dinheiro. Era idas e vindas por mês com milhões de dólares. E a Suécia tem 70% da Amazônia. O sueco aí, a Rainha Silva está envolvida. Por isso que aquela gravação lá eu soltei para vocês aí da Schultz Hold. A maior lavanderia de dinheiro da ONG é a Schultz Hold. Lavando dinheiro com a Camargo, Correia e a Maçonaria. Por isso que não pegaram ela. Por isso que a minha sócia deu 5 milhões de reais em dinheiro. Rosana Camargo de Arruda Botelho. Edgar de Oliveira Júnior, brigadeiro do ar, ele era coronel. O meu sócio pagou 250 mil dólares pro sócio pra colocar esse desgraçado aí, pra ele foder o país. É isso aí, tá? Brigadeiro Barros, brigadeiro Almeida Prado Xavier, esse brigadeiro sai do quadrilha. Só tô falando de alguns brigadeiros, não vou citar tudo agora não. Puxa a conta deles aí. A Amazônia foi vendida pra Suécia. Lavagem de dinheiro, uma parte do dossiê. Vocês vão ficar loucos, vocês vão saber de coisa aí que vocês vão pirar. Bilhões de dólares trouxeram da Suécia com a Schultz Hold para lavar dinheiro com a Camargo Correia, com a Maçonaria, com o Bradesco e com o Itaú. O dinheiro do Itaú é do meu sócio, Fernando de Arruda Botelho, foi assassinado pela Maçonaria. E o Teori Zavascki tinha os políticos aí, os senadores, os deputados que estavam envolvidos, ia denunciar aí essa rede satânica aí dentro do Congresso Nacional e mataram ele. E aí apagaram da caixa preta e apagaram lá da torre de controle, porra! CENIPA é uma organização criminosa, meu! Tá aí o Teori Zavascki aí, apagaram também, Teori Zavascki e o Eduardo Campos. Eduardo Campos torou um dono dentro do avião do Campos, a Marina foi avisada dentro da Camargo Correia que o avião ia explodir. A desgraçada vagabunda maçônica aí, laranja da maçonaria, voava aí todos os dias com ele pra campanha. No dia que não voou, o satanás aí, Gadu ajudou ela. Filha da puta, quem ajudou foi a maçonaria que levou o cu dela. Essa laranja aí, vai pegar, nós vamos pegar todos aqui, ó. Ó, todos, pode correr, desgraçados. Alckmin, Serra, Kassab, Scafa, envolvidos com lavagem de dinheiro, Fiesp, CIES, Senai, Sebrae, Procon. Tudo lavagem de dinheiro, Embraer, eu sei de tudo, eu vi tudo. E eles é o meu sócio, falei, Fernando, livra-se desses desgraçados e mataram ele. 15 dias antes ele mandou, expulsou todos esses desgraçados da Camargo Correia, procuramos a BIM, não resolveu nada, falamos pra BIM que corria risco de vida. Porque o João Francisco Amaro, presidente da TAM, tava denunciando o narcotráfico dentro do museu da TAM, por isso que fechou o museu, caralho! Quem vai ouvir a gente? Quem vai ouvir esses bandidos aí? O Mourão? Toda a CVM, que foi ocultado na Lava Jato, que pagou o STM, STJ, PRG, PGR? Pagou aí o Tribunal de Contas da União? Puxa a conta dos oficiais militares que vocês têm aí, o Tesouro. O Tesouro tá com essa quadrilha da maçonaria no alto comando. Nós vamos pegar, pode correr com dinheiro ou sem dinheiro, desgraçado. Filhas da puta. Como vai em cima da Camargo? Agora, vê aí. Por que não vai em cima da Rainha Silvia? Por que não vai em cima da Rainha Silva que trouxe o dinheiro lavado aí com a Camargo pra comprar a Amazônia? Essa parte do dossiê aí que eu não queria falar agora, mas vai ter que falar. Não colocaram fogo na Amazônia? A Rainha da Suécia trouxe com os voos cegos, com os oficiais generais, coronéis, brigadeiro, almirante, o dinheiro. O dinheiro. Era idas e vindas por mês com milhões de dólares. E a Suécia tem 70% da Amazônia. O sueco aí, é isso aí, a Rainha Silva está envolvida. Por isso que aquela gravação lá eu soltei para vocês aí da Schultz Hold. A maior lavanderia de dinheiro da ONG é a Schultz Hold. Lavando dinheiro com a Camargo Correia e a Maçonaria. Por isso que não pegaram ela. Por isso que a minha sócia deu 5 milhões de reais